sozinho, sem Deus e sem salvação. Tristeza e angústia vivia no meu coração. Meu estado era crítico e sem solução. Amigos não existiam, só havia pura solidão. Mas agora eu achei um amigo que está comigo na dor e na tribulação. E este amigo hoje entrou no meu coração. Sou triste, pois tenho ao meu Jesus. Felicidade me existe, agora eu ando no caminho de luz. Amarguras não mais sinto, meu pranto Cristo enxugou. Agora sigo alegre ao encontro do meu Salvador. Mas agora eu achei um amigo que está comigo na dor e na tribulação. E este amigo hoje entrou no meu coração, tirou minha angústia, irmão, e me deu o seu.